Eu nunca parei pra reparar no som, o ambiente da minha cidade, não é uma coisa que eu penso muito. Mas acho que varia de lugar pra lugar. Tipo, se eu tô em casa, no apartamento com condomínio fechado, é bem tranquilo. Só de vez em quando tem as crianças gritando. Mas na rua, normalmente, tem barulho de carro. Sei lá, são tantos sons diferentes de buzina, de rádio, música alta, pessoas falando no meio da rua, barulhos de portas. É uma confusão, dependendo do lugar onde você está. Pelo menos na rua, é assim. O ambiente onde eu vivo, cidade do Rio de Janeiro, horrível, a violência, tudo. Ha? Huh?